máscara caiu e mostrou o que o meu coração não viu. É aquele sonhador cheio de planos, trocou tudo que tinha por um engano. E esse engano tem nome RG, CPF, endereço e um sorriso que não se esquece. 1,60m, cabelos castanhos e o dom de brincar com os meus sonhos. E tá por aí fazendo outro trouxa sorrir, do mesmo jeito que um dia eu caía de novo. Ela tá colecionando bobo. E tá por aí fazendo outro trouxa sorrir, do mesmo jeito que um dia eu caía de novo. Engano, tem nome RG, CPF, endereço e um sorriso que não se esquece. 1,60m, cabelos castanhos e o dom de brincar com os meus sonhos.